0 após conforme rota, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5564. Controle 120, decimal 8. Aproximando no rumo oposto, mantendo 510, um Robson 44. Quando direita, partiu da El, Leda, Motiva. Aciona 5564. Chama controle 120, decimal 8. O azul 5197. Azul 5197, o deixamento correto? No pátio 3, reporte para o pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento no pátio 3. O azul 5197. Controle Gonomia 48. Controle 48. Gonomia 48, passando 2500. Gonomia 648, contato radar na decolagem, supervisor da PUC para nível 350. Da PUC a 350, Gonomia 48. Azul 9236, voe Paripa. Paripa, voe 1739, desça para 4000 pés, o ajuste na 017. Salvador, Goma 395, posição 11, autorização São Paulo. Goma 395, bom dia, informação Índia, autorizado São Paulo, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5565. Controle 120, decimal 8. Bono 395, cotejamento correto no portão 11, reporte pronto. Camarada. Milhas, o Embraer 190, mantendo 2500 pés. Ok, Sara, poderia continuar sua posição para o pouso? Vai. Azul 9236, desparou na 1500 pés. Azul 9236, desparou na 1500 pés. Azul 1500 pés, pode me testar a final? Negativo. 3485, vou em Serra Vita 368. Serra Vita 368, 3485, descer, pode descer? 3485, desça para 3500 pés. 1500, na prova do Serra Vita 368, 3485. O 9739 desce para 3000 pés, o ajuste no 097, autorizado o procedimento RNAV da pista no 0. 3000 autorizado RNAV no 0, 9739 no 097. Pode descer via, cara. Voo 9739 desce para 3000 pés. 3000, vai esperar. Foi o azul 9236, desce para 100. 236, mantendo essa proa, aguarde para voar Seave. Deve aventurado mais à frente, aguardando a ultrapassagem de tráfegos e FR. 345, autorizado o final do procedimento RNAV. Pode passar no 366, desse para 4000. 1017 ajuste. Autorizado em passar 366, 345. 9, final do procedimento, descendo via visual. Bono 739, completa final, procedimento da RNAV, chame a torre no 8 decimal meio. 86, 739. Bono 236, na subvetoração, curva direita para o 100, aguarde transferência para a torre. Direita para o 100, azul 9236. Patango Juliette, uniforme Papá, aguarde. 14950, contact with 60, now frequency 125.1, if unable 128.35. Contact now, receive 60, frequency 125.1, if unable 128.35. And 45, 4950, great, thank you. 11184, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125, obrigado, bom domingo. Cadê agora, Cardugo, no 648? Vai. O mesmo papel. Informo que está prevista uma espera no final da pista 17. A da presente também Torre, na frequência 118.62. Torre 118.62, muito obrigado, eu sou o nosso 236. E entre o braço, final para pouso. Entre o meu braço, frequência livre. Nome 648, chama o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2008, estabilizado, 3485, data. 3485, pede aproximação e chame torre na frequência 118, decimal 62. Prazer também, obrigado. Tango Juliette, uniforme Papá, prossiga. Autorização para Fortaleza. Bono 094, bom dia, Índia confere. Autorizado Fortaleza via Pêsulo 19, após conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, Cogibo, Frotia. Aciona 5575, controle 120, decimal 8. No sentido 370, decolando da 10, curva esquerda, Momo, depois Cosmo, depois Frontia, depois o 9, 7, e o controle 2, decolando B, está aqui. Bono 094, afirmo, transponder 5575, primeira curva esquerda, após a decolagem, no 10, reporte pronto. Ok, primeira curva esquerda, após a colagem, no 10 da pontaria pronto. Muito obrigado, nós 094. Autorizado táxi, que é o ponto de espera da pistão na 0, via pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste 1 na 0, no 7, meu voo. Voo 1739, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Bom dia, Alfa, reporte Juliette, 739. Juliette, uniforme Papá, informa o tráfego na posição de 2 horas, 8 milhas. O Embraer 190, mantendo no 1.500 pés, fazendo espera. Salvador, muito bom dia. 3191, informação Índia, para o Galeão. 3191, bom dia, o Galeão, pronto, cópia. Pronto. 3191, autorizado, Galeão, VP November 857, após Monsur, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda. Após Irume, aciona 5003, controle 120, décimo 8. 3191, Galeão, 340, autorizado, AP November 857, Morro Sul. Decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda, Irume. 5003, aciona 1208, o controle, posição número 7, está 3191. Está 3191, contagiamento correto. Reporte para o pushback, acionamento. Boa tarde, obrigado. Autorizado 05, 3485. 3485. Juliette, portão 5. Autorizado. Juliette, me passa a parte, me torre na frequência 118, decimal meia dúzia. Azul 4207, bom dia. Informação agora, Juliette, Guarulhos, pronto, cópia. Azul 4207, autorizado, Guarulhos, VP Zulu 190, após conforme rota, nível 340. Decola da 190, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5011, controle 120, décimo 8. 4207 e possui a rota Apizulu 10, após por base, após Apizulu 6, aguarde em coordenação com o centro, ok? Salvador, na 236, boa tarde. 19236, autorizado Alfa Juliette Cortão 1. Alfa Juliette 01, 9236. Controle Salvador, Oxalé 61140, cruzando 1800, Pulca Jama. 61140, contato radar na decolagem, subavia C da Pulca para nível 350. Ok, perfil Pulca, subavia 350, Oxalé 61140. Controle Salvador, voo 1864. Voo 1864, essa identificação, deve saber chegada a Mário para nível 050, hoje chama 097. 1094, autorizado, tinha o estacionamento repostado. Do 4207, solo Salvador voltando? 4207, autorizada rota via Zulu 10, após Taubaté. Sim. 4207, afirmo no 3, reporte para o Puxa Mega Sanamento. Salvador, Luna 395, posição 11, Puxa Beca Sanamento. Luna 395, número 2, Mestre Seto, aguarde. Guardaram, 395. 094, confirma, iniciando o Puxa Beca. 094, está iniciando agora, 094, eu não quero a noite de fúria, ok? Sim, se chame táxi no 094. Contado. Galeão 40, vai cruzar o 0120. Entre o Sinai 6140. Podemos coordenar, você pode coordenar para a banda proa de Aracaju? Vai. Sinai 6140, foi autorizado voar na proa do Mike Oscar 363. Mike Oscar 363, o Sinai 6140, obrigado, já. O 1864, cancelado a inscrição de atitude em ITAP, desça para 250010, ajustado na 0197, autorizado a RNAV para pista na 0. Autorizado a RNAV, 190, voo 1864, desça a inscrição, fechando para 250. Bona 094, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistona 0 via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118 decimal 6, ajuste no 017, bom voo. Parte 1 no Índia, 118 decimal 6, então bom dia, bom domingo. 395, autorizando, que estiver de treinamento na postagem. Autorizado, chama na tarde, são 395. Oito meia quatro, vou encerrar a 366. Não, 366 autorizado, 864. 6140, controle. Rapadão Quilo Romológico, bom dia. Confirme o horário do plano. De 4 5, confirme. Possui o plano no sistema, agora a gente tem cópia o Quilo Romológico. Salvador 3191, pushback do estacionamento no 07. Tá, 3191, número 2, aguarde. Ah, sua escuta. Solo 395 para o táxi com 187, 187, 4 horas e 15, alterna cantina. Solo 395, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia, ponto de espera torre, 118 decimal 6, ajuste 10, 16, bom voo. 3016, autorizado via parte 1 Índia, 2286, 395. Solo azul 597 no pátio 3 para o pushback acionamento. Autorizado, 3 1 9 1, após a passagem do gol à retaguarda, está autorizado a puxar essa 97, time táxi. Após o gol, autorizado, 3 1 9 1. Kilo Romeu, copia. Final, gol 1864, tem um aeródromo aqui. 1864, completo de destinação, estamos em torre na frequência 118, decimal 62. 1862, obrigado. Patrulha ligou 1094, decolagem. 1094, contrato radar na decolagem, sobre a via saída Momo para nível 370. Momo 370, gol 1094. Táxi, o azul 5197 com 120 a bordo, autonomia de 4,20, alterna Galeão. Galeão. 5197, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 11895, ajuste de altímetro 9097, boa viagem. Gente, via parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 11895, o azul 5197. Exato, Salvador, Sierra Delta Lima Oscar, 1000 pés, decola pistão 7, curva direita, corredor axé, controle no 208, aciona 0135, o quilômetro Nelson. contato 213, a bordo, 3 horas e 5, galeão, não, é aqui na copa. Confirmando PV? 213, tudo bem. 3191, táxi autorizado, India Alpha, até o ponto espera, no ponto espera 295, pode decidir o altímetro no 0 na minha. India Alpha, ponto espera 295. Salvador Azul 5197 no ponto de espera da 10. Salvador, bom dia, boa noite 64, não lembrando? Bom dia, boa noite 64, táxi de Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette. 5197 no ponto de espera da 10. Na 6200, após o TAP, voa sem revista 366, em descida para 2500 Pés, voa destino 096, autorizada a RINAS para pistão 0. E após o TAP, sem revista 366, 2500 096, autorizado a partir do RINAS da 10-6200. Controle, bom dia, Golan 395, passa para 1500, da El. Neste exato momento, portão 3 autorizado. Autorizado, obrigado, passei 360. 360. 360, da presente, autorizaria voar direto da El? Autorizado, Gol 1395. Direto da El, 360, 395, obrigado. Gol 1094, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.4, 128.7, 1894. Salvador, 3191, ponto espera no 0 pronto. Controle Salvador, bom dia Azul, 5197, decolona da El. 5197, contato radar na decolagem, suba a via saída da El para nível 320. Sobe via da El, nível 320, Azul 597. 3307, estamos prontos para o carro. Com 103 a bordo, pesado Ribeirão Preto, com 3,50 de autonomia. 4207, direita, ponto espera 1895, ajuste de altímetro 190. Confirma aqui? 10196, a torre de correção 1862. 1096, ponto espera 1826, rua do 407A. Salvador, bom dia, 9237, frente da Juliette, tudo bom. Azul 9237, estou em instante a cópia, o ajuste de ativo que não dá no meio. E agora? Salvador, azul 27. O 8, o passo 2, 5, para o 1, a sua identificação, desta descida da MAR para a 050, ajuste na 096. 050, ajuste da MAR e da 10, 6500. Controle 6200, estabilizado, né, Sanar 6200, rodada de aproximação, chama e torna, frequência 118, decimal 6 dúzia. 3191, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 340. Sobe via saída da EL para 340, tá 3191. Posso iniciar. Sua altímetro 90 no meio. 3, 8, 9. Papatango Kilo Romeo Oscar. Papatango Kilo Romeo Oscar, mantenha 5 pontos visuais, seu nome é o país, corredora Xé, reporte no Trevés Fora da Barra. Se possível dar presente, é possível o Kilo Romeo Oscar voar direto de destino a 2500. Papatango Kilo Romeo Oscar, autorizado direto de destino, aguarde para a sessão. Aguardará para a sessão direto de destino, Kilo Romeo Oscar. Kilo 44. Decola pista 10, curva direita, da EL, Leda, após Leda, direto, NDB de Porto Seguro. Controle Salvador, frequência 1018, transponda 5020. Autorizado, número 380, está muito bom, abertura 44, decola 10, curva direita, da EL, Leda, Porto Seguro, controle 208, transponda 5020, na perfeita. 5020, portão 1, chame pronto para o prospecto. Estaremos do mais perfeito. 3895, copia. Estamos entre Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Recife 251, você com o horário 283? Com o horário 128.35. 235, obrigado. 200, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, antes da táxi Juliette. Então, pelo Rumo ao Oeste, aguarde mais um pouco para essa calma. Controle, boa, Azul 4307, decolado, faça 1100 no perfil da EL. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via CV da EL para nível 340. 340 na EL, alguma possibilidade de proa de atmosfera? Azul 4207, mantém perfil de saída, aguardando coordenação. Estimativa, aguardando coordenação, grato. O 4307. Leda, após Leda, TCC Irume. Controle 120.8, transponder 5034. Salvador 1016. Autorizado pelo Romeu Oeste, reporte 20 ministro Salvador. Confirmado 04. 5034 no transponder, estime pronto para o frequência número. Alfa 6200, ingresso táxi Juliette, portão 8. Fala, Zona 27. Prossiga. Verificar a possibilidade de fazer saída visual através da saia até o muro de São Paulo, depois que eu subir, subida. Pode ir, 1016. 1016, azul, 5, 27, Azul 2758, descida para 2500 pés. Pomba 542, a sua identificação. Contato radar 66 milhas nordeste de Salvador. Vou ir na proa de bordo para interceptar a chegada. Autorizado descida para 4 mil pés. O ajuste na 096. Bom, sim. E após, coordenação com controle acender para 380 aí, conforme o rock. Autorizado, feedback da 01, autorizado, vou visual, meu pé da próxima vez em São Paulo. Muito obrigado pela coordenação. Nosso distrito. Controle. Só 3191, no chama centro de Recife, na frequência 125, décima 1, na perna 128, décima 35. Azul 5048, controle. Controle, Salvador, Azul 5048, Azul 5048, a sua identificação. Eu sou a Vestiga da Mari para nível 050, hoje em 096. Vestiga da Mari, 10, estabilizado, azul 2758. Azul 2758, com aproximação, chame torre na frequência 1118, decimal 62. 1862, azul 2758. Novo Kilo Romeo Oscar, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, frequência livre do presente. Azul 9237 para o táxi PLD-70, autonomia privada de 20, alterna Campinas. Táxi autorizado em Indial, fatal ponto espera, no ponto espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1096. Indial, de Alfa no ponto de espera 1895 9637. Dessa vez chegada a Maia para nível 060 ou destino 096. Área 060, voo 962, mantenha a temperatura de chegada, após o TAP e voa servir 366. Após o TAP direto 366. Voo 956, principal estacionamento 04. Zona 556 autorizado, champanhe. Autorizado, certidão de acionamento, zona 556. Salvador, bom dia do 9337, ponto de espera da 05. Salvador, então 3895. Pra cópia? Assino. 3A, Salvador Guarulhos, 340, viu pro Zulu 90, curvado pro Zulu 6. Decola pista 90, curva à direita, da Real Leda, Motiva. Controle no 20.8, transponder 5032. Autorizado Guarulhos, nível 340, pêndulo 10, curvado pro Zulu 6, Cosmo. Decola da 10 da Eoleda Mótica, 5032 ao transponder e controle 1208, 3895. Portão 5, chame pronto para receber o acionamento. Reportará. Salvador, meu Deus. Bom dia, 13745, tem informação quilo. Posição no 2, solicita autorização para São Paulo, Congonhas. 3745 para Congonhas, autorizado 380, veio para o Zulu 90, para o Bávio, para o Zulu 6. Decola pista 90, curva à direita, da El, Leda, pois Leda, Motiva. Controle 120.8, transponda 5037. Estamos autorizados 380 para São Paulo, Congonhas, inicialmente via para o Zulu 90, até para o Bávio, para o Zulu 6, posto. Decolando a 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva, 208, controle 037, não transforma, é 3745. Correto, portão. 1-2, remota. Remota, chame pronto. Fala, Azul 2758, livrou, boa. Boa tarde, bom dia, Azul 2758, Alfa Quilo, pátio 3. Correção, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa da Juliette aportará, Azul 2758. Para 2500 PES, voz destino 096, autorizada Renato para pista 0. Autorizada Renato, pode estar boa 9237, o nome é o PES, corredor é Cé, o Salvador 1096. Positivo, o nome é o PES, o nome é o PES, ação 9237. Salvador, bom dia. Sinal 6337, informação Kilo. A 6337, a sua identificação. Dessa vez chegada bom para nível 100, ou ajuste no 096. 100, você é 63. Galinha 212, bom dia, autorização Galeão. Tem para o Paulo Salvador? É o Oceania 6213, está disponível nessa autorização para o Galeão. Sim, Salvador para o Galeão, nível 360, veio para 9857. Colação 10, correi, Santa Elvira, Leda direto, Irume, controle 120298, transponda 5055. 1962, a sua identificação, vai na Pro de Mar para interceptar a chegada, desce para o nível 070 ou ajuste no 096. Descendo na Pro de Mar para interceptar a chegada, para nível 070, agora ajuste no 096, ou 1962. Taxi Bono 556, assinando Guarulhos, 3 horas e 10 de autonomia, 171 na borda. Taxi autorizado, direita, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro na 096, Bono 556. Direita, Índia 1895, ponto de espera, eu gostaria, Bono 556 na 096. Azul 2758, ingresso Taxi Juliette, portão 1. 0162. 1162, cancelada a inscrição de altitude em TAP, desça para 2500 PES, ou ajuste no 096, autorizado Renato para pista no 0. 2500 PES, 096, autorizado 1162. 1455, essa é a sua identificação. Dessa vez chegada a Mari para nível 080, ou ajuste no 096.